penso na solidão, mas sinto apenas as cordas do violão em outra cena de vida e morte. A dor esmaga, eu quero ver onde isso acaba. Ainda tenho paixão, estou ciente, não posso ter mais você na minha frente. Sem minha banda e a guitarra, só nessa hora bizarra sinto. Pegou de repente fogo neste matagal, pisa na cabeça da serpente deste mal. Olha onde anda, chega na varanda e vem cantar comigo as lições da vida, que ela sempre será muito querida. Eu penso na solidão, mas sinto apenas o som do meu violão em outra cena de vida e sorte. A dor esmaga, eu quero ver onde isso acaba. Ainda tenho paixão, estou ciente, não posso ter mais você na minha frente. Sem minha banda e a guitarra, só nessa hora bizarra sinto. Pegou de repente fogo neste matagal, pisa na cabeça da serpente deste mal. Olha onde anda, chega na varanda e vem cantar comigo as lições da vida, que ela sempre será muito querida. Cabeça da